Recebo aqui no estúdio da RCI para uma entrevista o professor Anilton César Feldaus, ele que é coordenador no Núcleo de Educação aqui de Foz do Iguaçu, da etapa regional, né, da Conferência Nacional de Educação, a CONAI. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-lo aqui para falar sobre este evento que está marcado, né, a princípio aí para terça-feira aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Tem uma situação aí com relação ao próprio desabastecimento de combustíveis que pode prejudicar a vinda, né, de representantes dos outros municípios aqui da região para a cidade? Como é que está sendo avaliado isso? Isso. A princípio nós temos o evento marcado para terça-feira, dia 29, e nós estamos, claro, na expectativa, porque alguns municípios já estão sofrendo a falta de combustíveis. Alguns, inclusive, já suspenderam as aulas por esse motivo e nós podemos ter implicações, sim. Né? Os municípios que vão participar aqui do nosso evento são Ramilândia, Matelândia, Medianeira, São Miguel, Santa Terezinha, Missal, então, Serranópolis. Então, para nós, é bastante complicado se não houver o abastecimento dos postos de gasolina novamente. Esperamos que até terça-feira já esteja tudo resolvido, né? Até porque com essa trégua, né, de 15 dias aí anunciada na noite de ontem, esperamos aí que hoje já, né, comecem a chegar alguns estoques de combustíveis aqui à nossa região. Agora, eu vou pedir até para explicar um pouquinho, né, o que é essa etapa, né, que vai acontecer aqui na cidade de Foz do Iguaçu da Conferência Nacional da Educação. Isso. Então, a CONAI é a Conferência Nacional de Educação. A primeira CONAI aconteceu no ano de 2010 e dela resultou o Plano Nacional de Educação. Então, a partir do Plano Nacional de Educação, nós tivemos todos os estados fazendo adequações e seus planos estaduais, os municípios criando seus planos municipais de educação para o decênio 2010 a 2020. No caso dos planos municipais, foram homologados em 2014, então até 2024. E o Fórum Nacional de Educação, previsto e instituído nesse período, ele deve convocar pelo menos 3 conferências nacionais a fim de avaliar o que está sendo proposto no Plano Nacional, monitorar essas etapas e poder propor, fazer novas proposições de políticas que venham contribuir para a qualidade da educação pública. E essa etapa que nós estamos promovendo agora é a etapa intermunicipal. Então, reunimos os 9 municípios da jurisdição do nosso núcleo de educação para fazermos esse momento de parada e avaliação do Plano Nacional de Educação e a consolidação do Sistema Nacional de Educação. E a gente observou aí, né, nos últimos anos, e mais especificamente nos últimos 2 anos, discussões bastante intensas como reforma do ensino médio, mudanças, né, na forma como é feito também o ensino aqui no país. Quais serão os principais pontos em debate, né, os temas centrais justamente de toda essa CONAI? Certo. A CONAI ela tem 8 eixos para serem trabalhados. Um documento referência foi lançado, então, pelo governo federal para que a gente pudesse fazer uma leitura e avaliação e propuséssemos, então, o monitoramento a partir de 8 eixos diferentes. Eixos que tratam de temáticas diferentes, mas todas interligadas. Por exemplo, o eixo 1, ele trata da instituição, democratização, cooperação, o regime de colaboração, avaliação e regulação da educação. Eixo 2, da avaliação e regulação das políticas educacionais. O 3, da participação popular e do controle social. O eixo 4, acesso, permanência e gestão na educação. Eixo 5, da democratização dos direitos humanos, justiça social e inclusão. Eixo 6, cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia, inovação. O eixo 7 fala da formação, carreira, remuneração e das condições de trabalho e saúde dos profissionais da educação. E o último, que trata do financiamento da educação, da gestão, transparência e controle social. Todos esses temas, eles estão interligados, obviamente, e estão previstos tanto no Plano Nacional de Educação, como também nos planos estaduais e municipais. Por isso essa discussão se faz importante em todas as etapas. Dessa conferência que faremos agora na fase intermunicipal, nós elegeremos delegados que vão nos representar depois na etapa estadual, no mês de agosto, em Curitiba, de onde sairão outros delegados para a etapa nacional em Brasília, no final do mês de novembro. Portanto, né, essa atividade toda, ela tem esse cronograma, né, eleição de delegados aqui, depois envio lá para Curitiba, depois para Brasília. Você citou aí a questão dos oito eixos, né, e um eixo que me chama a questão dos a ver aí com a questão da saúde dos trabalhadores. Né? A gente observa que, por exemplo, e isso até é usado muitas vezes como argumento político, né, em algumas situações, há um grande percentual, uma grande quantidade de pessoas afastadas na rede de ensino aqui no estado do Paraná. O que é que pode ser feito até para melhorar essas condições de trabalho? A gente sabe que, claro, muito tem a ver também com a questão da própria postura dos alunos, das famílias. O que é que pode ser feito para ser melhorado e também discutido durante este evento? Isso. A situação da saúde, da questão das condições de trabalho e saúde dos profissionais de educação é sempre uma questão que nos chama a atenção, porque nas escolas nós continuamos tendo alunos, continuamos tendo as condições de trabalho que já tínhamos, ou seja, um espaço com poucos recursos, né? E o que nos traz como agravante, que a gente pode citar, é o afastamento das famílias da escola. Ou seja, quanto menos participação das famílias, mais problemas sociais nós temos dentro da escola e, com isso, claro, acarreta também nas doenças que acometem os profissionais que trabalham com esses alunos, né? Também nós temos um grande índice de alunos com laudos médicos e inseridos no contexto geral, então nas turmas regulares. E nem todo profissional se sente apto ou capaz de trabalhar com esses alunos e acabam ficando doentes também, né? Então, o despreparo de alguns, as condições que eles têm em sala de aula para o trabalho deixam os profissionais também doentes, né? Esse é um dos fatores. E outros, assim, nós temos ao longo de todo da nossa carreira, que não é curta, né, de 25 anos o mínimo, nós temos como uso principal a nossa ferramenta, a voz. E, claro, com o tempo ela acaba trazendo também alguns prejuízos, né? Então, nós temos muitos profissionais afastados com questões referentes à voz, outros à mobilidade mesmo, doenças que acometem também pelo uso frequente de movimentos repetidos, né? O Estado tem a preocupação, sim, de promover a saúde dos trabalhadores da educação e com cursos, com capacitações em que nos ajudam a desenvolver técnicas para esse bom trabalho e para melhorar. E a oratividade hoje nos facilita um pouco mais também, né? Nós não temos as 20 horas em sala de aula, por exemplo, né? Nós temos um período de oratividade em que a gente tem uma pausa, um momento para poder relaxar e para corrigir. Relaxar, eu digo assim, em relação ao atendimento aos alunos, mas para corrigir, preparar atividades e que nos possibilitam uma pequena pausa, uma interrupção nesse trabalho contínuo. Portanto, agora, terça-feira, né, fase intermunicipal da Conferência Nacional da Educação, aqui, Conferência Nacional de Educação, CONAI, em Foz do Iguaçu. Esse evento ele vai acontecer no auditório ali da UDC? Isso. Nós estaremos reunidos na UDC. Nos primeiros momentos, a gente faz a inscrição e a divisão dos participantes nos eixos, e faremos essa discussão, então, com plenárias de eixos, né? Serão oito salas, e, na sequência, a plenária geral, onde faremos a aprovação das propostas em cima do documento base da CONAI, e essas propostas depois serão enviadas, então, para a fase regional, a fase estadual, que acontecerá em agosto. Essas proposições, elas são feitas pelos profissionais da educação, sim, mas também por representantes dos segmentos da sociedade de Foz do Iguaçu e região. Então, nós fizemos o convite às universidades, às escolas públicas, tanto municipais como estaduais e privadas, e aos sindicatos, representantes dos profissionais da educação, para que se façam presente e que possam contribuir também com esse plano. Portanto, convite aí para todos, né, que participem realmente dessas discussões aí que são importantes, né, até para a sociedade definir qual o modelo de educação, que tipo, né, de futuro quer também para esta área aqui no país. Recebi o Anilton César Feldhauser, que é coordenador regional aqui no núcleo, né, de Foz do Iguaçu, dessa atividade da CONAI, Conferência Nacional de Educação. Muito obrigado aí pela participação aqui na RCI. Obrigado a nós, e o convite está aberto a toda a comunidade a participar conosco, então, na UDC, no próximo dia 29, a partir das 8 horas.